Nos últimos tempos, oh Pai, alguns irão se afastar. Corações enganados, ó Senhor, mas eu quero te adorar, dando ouvidos a mentiras, cauterizando a consciência. Eu busco a tua verdade, minha única essência. Toda criatura é boa, recebida em gratidão pela tua palavra, ó Deus, santificada em oração. Em ti eu espero, teu amor é meu sustento. Eu sou fiel, eu sou teu, em ti eu me alimento. Fábulas profanas eu deixo, exercito a piedade com amor e pureza em meu ser. Eu sigo em intensidade, não deixo a mocidade ser exemplo para os fiéis. Na palavra, no trato, eu vivo os teus papéis. Toda criatura é boa, recebida em gratidão pela tua palavra, ó Deus, santificada em oração. Em ti eu espero, teu amor é meu sustento. Eu sou fiel, eu sou teu, em ti confiarei. Teu dom em minha vida, com amor eu compartilharei, salvando a mim e aos outros, em ti eu permanerei. Toda criatura é boa, recebida em gratidão pela tua palavra, ó Deus, santificada em oração. Em ti eu espero, teu amor é meu sustento. Crazy worship, acoustic guitar, piano, sentindo-os bepiana.